Aê! É Dedê e Kevinho. É brota. Kevinho e Dedê. O DJ RD. É nóis, Kevinho! Esquece! Olha só. Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que as gatas piram nesse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas pensaram no Kevin, faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. A fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. A fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Aê, Dedê! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? É hit que fala então! Solta o beat! Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar. O problema é que as gatas piram nesse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas brisam no pretinho. Faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. E aí, Kevinho? Eu já tô bolando até a próxima. Porque essa, Dedê, é...